Amém, Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Repita comigo. Que disse aos filhos de Israel. O versículo 38 diz: esse é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida, diga, palavras de vida, para nolas dar. Vai ainda comigo lá em Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, Êxodo, capítulo 25, primeiro versículo, o texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Repita comigo o primeiro versículo: disse o Senhor a Moisés. E o que Deus disse a Moisés é: fala aos filhos de Israel. Pode repetir: fala aos filhos de Israel. Esta expressão, ela aparece inúmeras vezes na Bíblia Sagrada. Este é o Moisés que lemos no primeiro texto. Este é o Moisés que aparece nesse capítulo de Atos, e que ouvia Deus falando. Os textos, toda condução de Deus no Velho Testamento começa com essa expressão: e disse Deus a Moisés. E muitas vezes Deus disse a Moisés: fala aos filhos. São duas expressões que quase que são a mesma coisa. Mas no nosso contexto, do texto em português, parece apenas uma indicação de algo que vai acontecer, e nunca algo que está acontecendo. Mas no texto bíblico, quando aparece a expressão "e disse Deus a Moisés", já está acontecendo algo tão sobrenatural que podia parar o texto aí e continuar sendo poderoso para todos nós. Mas nós não iríamos entender nada. Não tem problema que o nosso intelecto não entendesse nada, não recebesse nenhuma informação. Mas só essa expressão, "e disse Deus", ela por si só já é uma ministração poderosíssima. E logo em seguida, nos textos que Deus escreve com Moisés, ele diz: fala aos filhos. Fala aos filhos é o mesmo que "e disse Deus". Na verdade, Deus está trazendo uma ação profética sobre Moisés e está levando Moisés a exercer também uma ação profética. O "fala aos filhos de Israel" não é simplesmente: ó, oh, Moisés, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, vem cá, por favor, vem cá, eu estou precisando que você faça uma coisa. Você vai lá, fala com eles, porque Deus poderia falar com eles. Deus não precisa de intermediários. Deus não precisa de entender. Deus poderia ir lá aos filhos e falar: ó, oh, eu estou querendo falar uma coisa, eu ia falar através de Moisés, mas corre o risco de vocês não darem muita atenção a Moisés, então eu mesmo vim em pessoa. Muitos de nós até desejamos isso, né? Eu queria que Deus mandasse um anjo. Eu queria que Deus fizesse assim um milagre, umas trombetas tocassem, um pouco de pó caísse de ouro, e assim, e tocasse trombetas, e um terremoto, e relâmpagos, e Deus aparecesse: eis meu filho, sou eu. Às vezes a gente quer algumas coisas cinematográficas, hollywoodianas, para alimentar nossa fantasia, né? Nossos imaginários espirituais. Mas Deus faz isso através de um homem. Moisés, eu não vou fazer isso com o povo. Você vai fazer. Fazer o quê, Deus? Falar. Quando nós lemos no capítulo 7 de Atos, para você entender o contexto, Estevão foi preso. Estevão era um dos homens tementes, santos, fiéis ao Senhor na igreja primitiva, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, e Estevão dava um testemunho de Jesus, uma coisa maravilhosa. E Estevão foi preso, levado à praça para ser apedrejado, e diante do povo, Estevão começa um discurso. Ele estava sendo inquirido pelas autoridades espirituais daqueles dias, e é o mesmo que acontece hoje. Qualquer um que tem alguma coisa de Deus que nunca foi vista no meio do povo, corre o risco de ser questionado ou simplesmente condenado, como Estevão foi condenado. Hoje não dá mais para apedrejar com pedra de verdade, porque falta pedra, hoje está tudo asfaltado. Mas acaba que se apedreja de muitas outras formas também. Mas mesmo nessa situação, Estevão se levantou e fez um discurso. Estevão fez um discurso que é o capítulo 7 todo. Só no finalzinho, a partir do capítulo do versículo 54, é que ele para de falar e o povo irado, irritado, começa a apedrejá-lo. E no contexto do discurso de Estevão, ele fala sobre toda a história do povo de Israel, sobre qual a ação de Moisés como um profeta de Deus no meio do povo. E no versículo 37 ele diz, este que eu estou falando é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. A expressão que nós poderíamos usar em português, que talvez fosse mais impactante, é este é aquele Moisés que oraculou diante dos filhos de Israel. Um oráculo. Esta é a expressão do texto original. E disse Deus a Moisés, um oráculo de Deus a Moisés, fale ao povo. Compartilhe o oráculo. Você também vai oracular diante do povo. É uma ação profética. É o entendimento de um princípio de como acontecem as coisas no mundo espiritual, tanto no reino de Deus, quanto no império das trevas, que vive de cópias, que não tem como criar uma estrutura paralela. Ele utiliza a única estrutura que existe do mundo espiritual, porém, trazendo engano pela cegueira, pelas trevas. O diabo também precisa que alguém libere uma palavra, um oráculo, para que algo seja feito nessa dimensão física. Como Deus também trabalha originalmente, Deus trabalha dessa forma. Por isso que o diabo copiou. Deus derrama sobre o homem um oráculo seu. Um oráculo de Deus é uma palavra liberada que não precisa nem alguém ouvir. Ela já entra em ação no mundo físico. Uma palavra. E é interessante que, uma vez nós estávamos conversando sobre isso, eu e a Consuelo, e ela trouxe um estudo que alguém escreveu, que se uma árvore cair na mata e não houver ninguém para ouvir, não haverá barulho. Então, no lugar onde não existe nenhum ouvido para receber as ondas, as vibrações do ar produzidas pelas ondas sonoras, não haverá barulho. Então, onde não há um ouvido capaz de captar as ondas, não houve barulho. Então, o surdo, ele não apenas não consegue ouvir, o surdo, ele capta o que verdadeiramente acontece só no mundo físico externo. Nenhum barulho. São os nossos ouvidos que transformam aquela onda sonora que foi empurrando as moléculas de ar até chegarem no nosso ouvido. Você vê a caixa de som, tu, tu, tu, tu, ela está vibrando. Para alguém ouvir alguma coisa, é necessário o ouvido. E se não houver um ouvido humano, aquilo que foi produzido de movimentação das moléculas de ar pelas ondas sonoras produzidas continuará existindo, mesmo que não haja som. Deus, ele não precisa nem de um ouvido para transformar as ondas do seu mover em som. Mas quando ele estabelece uma palavra, ele gera um movimento das ondas, das partículas, do ar, da própria luz, de tal forma que tudo que tem que existir passa a existir e tudo que não pode existir tem que deixar de existir. O oráculo de Deus é uma palavra liberada que nem importa se chegou ao ouvido de um homem, se alguém ouviu, ela está lançada no mundo físico, através do mundo espiritual e vai cumprir o seu propósito. E a palavra é Jesus. É o verbo vivo que entra em ação. Então, toda vez que o texto bíblico no Velho Testamento diz assim, um oráculo de Deus, e disse Deus, ele está falando, e Jesus se manifestou. E Jesus se manifestou em Moisés e fez Moisés se comportar e se manifestar como Jesus, como palavra. Então, falou Moisés ao povo de Israel. Isso Estevão está evidenciando no seu discurso, que parece só um discurso teológico ou religioso, um discurso saudosista, de quem vem trazendo todas as histórias do povo. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida, e disse Deus a Moisés. Nesses momentos é que Moisés recebia essas porções de vida, uma palavra de Deus.